fim do mês, é fim do mês, é fim do mês, é fim do mês. Eu já paguei a conta do meu telefone, eu já paguei por eu falar que eu já paguei por eu ouvir. Eu já paguei a luz do gás, apartamento, kitnet de um quarto, que eu comprei a prestação pela Caixa Federal. Au, au, au, não sou cachorro, não. Já paguei o pegue pague o meu pecado, mas a conta do rosário que eu comprei pra mim rezar. Ave Maria! Que começou, filho de Deus, se eu não rezar eu não vou pro céu. Céu, céu, céu! Ei, já fui pantera, já fui hippie, beatnik, tinha o símbolo da paz de pendurado no pescoço, que nego disse a mim que era o caminho da salvação. Vai lá! Já fui católico, budista, protestante, tem o livro na estante, todos têm a explicação. Mas não achei, mas procurei. Pra você ver que eu procurei. Eu procurei fumar cigarro Hollywood, que a televisão me diz que é um cigarro do sucesso. Eu sou sucesso. Sou sucesso. No posto extra, eu encho o tanque do carrinho, bebo e troco o cafezinho com a cortesia da matriz. There's a tiger no chassis. There's a tiger no chassis. Do fim do mês, já sou freguês. Do fim do mês, já sou freguês. Eu já paguei o meu pecado na capela sob a luz de sete velas que eu comprei pro meu senhor. Terminando a prestação do meu buraco, meu lugar no cemitério, pra não me preocupar de não mais ter onde morrer. Ainda bem que no mês que vem posso morrer, já tenho o meu tumbão, o meu tumbão. Consultei e acreditei no velho papo tudo do psiquiatra, que te ensina como é que você vive alegremente acomodado e conformado, de pagar tudo calado, sem bancar o empregado, sem chamar de aborrecer. Ele só quer pra ela não me apoquentar. É fim do mês, é fim do mês, é fim do mês.